A Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Capítulo 16, os flagelos. Hoje nós vamos ao quarto flagelo. Aconselho os meus queridos amigos e irmãos ouvintes a abrir a página 99 do primeiro volume do livro que tem esse nome também, Apocalipse de Jesus para os simples de coração. E os simples de coração estão em todos os cantos da terra. Encontram-se em todas as classes sociais. Isto é preciso que fique bem claro. Eu li para vocês, um dia desses, o Evangelho Unificado de Jesus. E havia a passagem daquele centurião de Cafarnaum. Era um centurião, um soldado romano, um oficial do poderosíssimo exército do Império Romano. E ele foi a Jesus pedir socorro para um servo de sua casa. E ele era um simples de coração, pois sendo tão poderoso, reconheceu naquele homem que andava cercado por multidões, a gentinha do povo, aquela coisa toda. Jesus não se cercava de poderosos, mas era a gentinha que seguia Jesus. Exemplo? Estou exagerando? Não. Os apóstolos de Jesus, havia ali algum universitário? Algum bem colocado? Não. Ele cercou, digamos, de estivadores, gente da estiva. No caso, eles eram pescadores. Não que Jesus tivesse alguma coisa contra os mandantes, os poderosos, isso e aquilo, não. É porque na dor o coração se abre às coisas divinas para não sofrer nunca mais. Vocês não podem tomar a vida terrena como tudo, senão a mente de vocês raciocinará na medida das coisas terrenas. A dor na terra é uma coisa passageira diante da eternidade. Pois aquele homem, centurião, antes, porém, de falar pessoalmente a Jesus, conta-nos o evangelista Lucas que o divino chefe da humanidade, Jesus, já se achava a caminho da casa do centurião, atendendo ao pedido que humildemente o soldado romano, o oficial do exército romano, lhe fizera, através de emissários, visto julgar-se ele, o centurião, poderoso, indigno de até mesmo vir à presença de Jesus. Eis aí um simples de coração. O quarto flagelo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. E lhe foi dado afligir os homens com calor e fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem a autoridade sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. meus amigos e meus irmãos, nós vivemos a época final do ciclo. E ainda falando sobre o Evangelho unificado de Jesus, antes de entrar no Apocalipse, em si mesmo, eu quero ler essa passagem que é muito importante para os tempos que vivemos. É a cura do servo de um centurião, Evangelho de Jesus segundo São Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 13. Lucas, capítulo 7, versículos 1 a 10. Podemos dizer das duas formas. Ouvindo isto, quer dizer, a palavra do centurião, que dizia: Senhor Jesus, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas dize uma palavra só, e meu servo será curado, pois também eu, apesar de sujeito a outrem, digo a um dos soldados que tenho as minhas ordens: vai ali, e ele vai. E a outro: vem cá, e ele vem. E a meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo estas palavras, palavras repletas de fé e de humildade, Jesus se admirou e disse aos que o acompanhavam: em verdade eu vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentar-se-ão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. No caso atual, para o absinto. Treva exterior, ele vai longe, vai bem para longe do planeta Terra. Já está atraindo as almas. Por isso essa agitação toda, essa loucura. Tem uma vibração pesada, animal, que desperta nas criaturas a parte pior que elas têm. Todos nós sofremos essa influência. Mas, se temos conhecimento do Evangelho, Apocalipse de Jesus, em espírito e verdade, quer dizer, não ao pé da letra que mata, como advertia São Paulo, mas à luz do novo mandamento, quer dizer, do amor, nós queremos encontrar a paz. Não será por intermédio do ódio. Então, esses que se encontram nessa faixa espiritual superior receberão da aproximação absíntica um efeito positivo, como um operador que abre um corpo com um bisturi, o raio laser, para tirar lá de dentro a parte cancerosa, o órgão enfermo, de modo que o corpo fique limpo e sobreviva. Tudo na vida depende da nossa posição. É impossível impedir que os fatos anunciados no Apocalipse, e não somente no Apocalipse de Jesus segundo São João, pois o Apocalipse de Jesus está em todos os textos sagrados da humanidade, na Bíblia de capa a capa, porque Apocalipse quer dizer revelação, e a Bíblia na sua parte divina, que é a parte profética, diz o Apocalipse também. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O Apocalipse de capa a capa, na parte divina ou parte profética, ele também é revelação. Então vocês entenderam, não tenho medo da aproximação do absinto. Os que estiverem na faixa da lei divina, integrados no amor universal, que ele apenas vai tirar de dentro de nós o que precisa sair de dentro de nós. E vai nos livrar. Agora, aqueles que estão na faixa inferior, esses serão arrastados por ele, pelas vibrações do absinto. Aí será uma cirurgia coletiva. Seremos nós, unicamente seres humanos, operados espiritualmente. O próprio planeta Terra será operado, e a parte de que ele precisa livrar-se sairá dele, irá embora daqui. Claro que digo a parte espiritual, mas ele vai atingir também a formação geológica do planeta. E haverá terremotos, diz o Cristo, maremotos, tufões, sinais no céu, fatos extraordinários na Terra. Pior para aqueles, porém, que serão lançados, ou está aqui no Evangelho Unificado, olha o Apocalipse aqui, estão vendo? Nas trevas exteriores. E agora esta explicação aplica-se ao absinto. Nada mais exterior que ele. E completa o Cristo. Sim, porque se trata de outro planeta. Ali haverá choro e ranger de dentes. Como você se livrar disso? A explicação também está aqui nesta passagem do Evangelho Unificado. E disse Jesus ao centurião: vai e como creste, assim te seja feito. E naquela mesma hora o servo do centurião de Cafarnaum ficou curado. Quer dizer, vai ser feito no fim dos tempos a nós de acordo com o que crermos. Vejam como o Apocalipse tem a ver com o Evangelho e vice-versa. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Ele foi dado a afligir os homens com calor e fogo. O que é que lembra isso a vocês? Os efeitos das armas mais modernas e as provocações que foram feitas à natureza, e ela responderá. Quando a natureza responde, é num repente. Quer dizer, um repente para os olhos humanos sempre distraídos, que os sinais vão vindo, mas quando chega naquele momento, derrama. E aí as erupções vulcânicas, os terremotos, os gases saindo de entre a terra mesmo em regiões onde não há vulcões, provocada essa saída dos gases mortais ou prejudiciais à natureza humana e animal, pelas fendas abertas na terra, pelos movimentos sísmicos. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor. E vejam vocês que coisa incrível mesmo. E blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Vejam vocês que coisa. E não se arrependeram para lhe darem glória. Então Deus não pune cruelmente. Não, nós, humanidade, é que somos cruéis com nós mesmos. Ficamos sempre desejando ser mais punidos. Então não é será assim. Seja feito como Deus quiser, não. Será feito conforme você quiser, conforme você plantou. Meu amigo e meu irmão, não se queixe do Evangelho, minha irmã. Meu irmão, não se queixe do Apocalipse. Eles são avisos muito fraternos. É como o professor que adverte os alunos: cuidado, se vocês não estudarem, vão ser reprovados. Pronto. A reprovação vem por intermédio da dor que nós suscitamos sobre nós mesmos. O Apocalipse é um livro de desamor de Deus para com a humanidade. Pelo contrário, ele faz muito bem às criaturas humanas, porque é um livro de amor. É aquela história que eu posso resumir para terminar esse papinho com vocês, na explicação do Apocalipse de Jesus para o simples de coração, assim. Somos nós mesmos que construímos o nosso destino, com boa vontade ou com má vontade. Bem, de preferência que o seja com boa vontade. Basta ler a proclamação da boa vontade, está no livro de Deus. Este trechinho. A boa vontade é o princípio da verdadeira paz. Portanto, qualquer infeliz pode mudar o seu destino com boa vontade, que é o princípio da verdadeira paz. Cada um é senhor do seu destino. Ora, isto nos lembra o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 19, versículo 26. O próprio divino chefe afirmando: o que não é possível ao homem, para Deus é sempre possível. Nenhum de nós veio fadado ao insucesso. Eu costumo dizer a respeito da reencarnação que ela não é um ato punitivo da ira divina. Pelo contrário, é uma oportunidade que Deus nos dá para que nos possamos corrigir. Por isso, quando estamos com Deus, mesmo a adversidade torna-se o melhor momento para criar. Jesus nos dá sempre oportunidades. O Apocalipse é uma grande oportunidade que ele nos oferece para que abramos os olhos para a realidade da vida. Por isso não podemos temer o livro das profecias finais. Na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18, nós podemos ler: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O Apocalipse foi escrito por um Deus que é amor, que o passou ao Cristo. A este baixou ao Espírito Santo, de onde selecionou um anjo que chegou até João, o evangelista, para dar a sua mensagem. O Apocalipse já é uma mensagem forte. A linguagem profética é sempre assim, eloquente, porque vivemos distraídos. Então agora, da forma que o mundo se encontra, o homem tem que ser sacudido para prestar atenção aos ensinamentos que determinam a sua própria salvação. O Pai Celestial a todo instante tem que estar acordando o filho. Filho terrestre, para a necessidade da sintonia com ele. Eu já disse, o Apocalipse é carta de amigo que adverte: olha, cuidado, porque se vocês seguirem esse caminho que vocês vão trilhando, isso vai acabar mal, hein? É melhor vir por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Por isso é que eu estou sempre preocupado e estou alertando os jovens que estão surgindo. Até os chamo de CA 2000, o terceiro milênio, e ao outro CA veterano, que é que não queremos distúrbios por causa de diferença de opinião. Então, para eles, os jovens que surgem, e para os veteranos, estamos sempre lembrando esta passagem da primeira epístola do apóstolo Pedro, versículo 11 do capítulo 4. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus. O poder que Deus dá para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Aqui está o maior administrador do mundo, mundo, planeta Terra, que é Jesus, o estadista da humanidade, para o qual elevamos o nosso pensamento, conscientes da sua advertência de que nós somos o templo de Deus, como diz também o apóstolo Paulo. Jesus diz no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 21, o reino de Deus está no meio de vós. E Paulo apóstolo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, a tentação é grande para ler até o 23, ele diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, por que temer o Apocalipse, se o Apocalipse é de Deus? Devemos temer os maus atos, os nossos maus atos, cujas consequências estão expostas no Apocalipse. Aí sim. Mas prosseguindo com o apóstolo Paulo, ele diz, vou até repetir o versículo 16: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então cuidemos bem do nosso corpo, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito: o Senhor apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, Deus conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós do Cristo, e o Cristo Jesus de Deus. Por isso nós dizemos aqui: cremos em ti, Jesus. Cremos em ti, Jesus. Cremos em ti, Jesus. É o que repetimos na hora da prece. E os legionários estão fazendo o mesmo, e o povo também. Porque a crença no Cristo de Deus faz muito bem ao nosso espírito. Jesus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Eu disse certa feita: tudo isso, a política, a ciência, a religião naturalmente, a filosofia, a economia, a administração, o esporte, a arte, tudo isto culminará na sublimação da prece. Porque assim os homens viverão, não sei quando. Muita gente fala em terceiro milênio e tem essa impressão que as coisas vão mudar imediatamente ao simples ingresso no terceiro milênio. Ora, o terceiro milênio tem 1000 anos. Natura non facit saltum. A natureza não dá saltos. O importante é que prossigamos com a nossa semeadura, porque o Senhor da Seara, a ele sim, cabe colher a Seara. Livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Bom, vamos parar hoje por aqui. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.